Jackson Lemos, para Miguel, Antônia debochada. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo quero falar com você. Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar. Só me escuta, deixa eu terminar. Saudade tem nome, sou eu, meu coração ainda é teu. Se tu ainda não recebeu, vem como eu voltar pra você. Vem como eu voltar pra você. Divulgações, Fábio CDs. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo quero falar com você. Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar. Vem com minha volta pra você.